Como Arcanite é uma continuação de troca de geração, a primeira melhoria que se pode notar é a qualidade gráfica. É impressionante ver o quão detalhadas são as texturas do jogo, tanto dos ambientes quanto dos personagens. Junto com essa melhoria gráfica, houve também uma troca na direção de arte, e aqui nesse jogo, diferentemente dos seus antecessores, o jogo explora um lado mais realista. Por isso aqui os personagens são um pouco mais proporcionais do que os dos jogos anteriores. E também abraça uma apresentação menos saturada. Mas mesmo assim o jogo consegue fazer um bom uso de cores e os ambientes dificilmente ficam monocromáticos. Os visuais dos personagens foram adaptados para essa nova direção de arte. Alguns permaneceram praticamente os mesmos, ficando apenas mais detalhadas, como o caso do Duas Caras, do Vagalume, da Mulher-Gato e do traje inicial do Batman. Outros ficaram bem diferentes, como o caso do Espantalho, Comissário Gordon, Alfred e Robin. Mas tem alguns que mudaram e ficaram esquisitos, como é o caso do Asa Noturna, do Pinguim e da Era Venenosa. Em áudio original, alguns dos papéis mais importantes retornaram de Arkham City, e esses atores continuam atuando de boa forma e bem na linha dos personagens que foram estabelecidos no jogo anterior. Houveram certas trocas de atores, algumas delas bem estranhas para dizer o mínimo. Não que os substitutos sejam ruins ou façam algo muito diferente do que foi apresentado em jogos anteriores. Digo isso pelo fato dos personagens já terem sido apresentados anteriormente e ainda estarem parecidos com os personagens vistos em Arkham Asylum barra Arkham City, ou seja, não existe uma resposta lógica que justifique a troca desses atores, como o personagem estar mais velho ou alterado de alguma forma. Em localização, enquanto que Arkham Origins foi localizado no Rio de Janeiro, Arkham Knight, assim como vários jogos da WB Games a partir de 2014, passaram a ser localizados em São Paulo. A localização de Arkham Knight resolveu vários problemas presentes na localização de Arkham Origins, com atuações exageradas ou sem emoção, volume baixo em alguns trechos e vozes que não combinavam com os personagens. Apesar dessa troca, vários atores que participaram da localização de Origins retornaram para reprisar os seus papéis em Arkham Knight, o que foi uma escolha muito bem-vinda e respeitosa. Nem todos voltaram, mas os novos atores que substituíram não ficaram devendo em nenhum critério. Uma das ambições do pessoal da Rocksteady Studios enquanto trabalhava em Arkham City era de dar uma sensação de que Batman está na cidade de Gotham City. Mas por limitações da geração, para atender ao escopo, decidiram transformar parte dessa cidade numa superprisão. Com a troca de geração, a possibilidade de ter uma Gotham totalmente explorável se tornou uma realidade. E agora existe toda uma cidade composta por três ilhas para interagir: Miagani Island, Bleak Island e Founders Island. Para que o jogador pudesse explorar a cidade livremente, sem o risco de quebrar a imagem do personagem, no contexto da história, Gotham se encontra inteiramente evacuada, o que permite que ela esteja infestada de capangas por todos os lados e também permite que Batman possa passar por cada parte sem colocar civis em perigo. As ilhas são interligadas entre si, por pontes bem curtas inclusive, então fica tranquilo transitar de uma ilha para outra, tanto planando como em transporte. A habilidade planar foi aprimorada para além de um simples gancho avançado, e se evoluída ao nível máximo, é possível fazer com que Batman plane com uma velocidade absurda e ainda seja capaz de ganhar altitude, fazendo a exploração com o capa um deleite. Assim como nos jogos anteriores, o grau de exploração não só é largura e comprimento, mas também profundidade, existindo vários níveis de altitude para serem explorados, tudo isso em áreas abertas e livres de load. Em compensação, os cenários fechados foram reduzidos, tanto em quantidade como em complexidade. Além da exploração, o mapa da cidade foi muito bem desenvolvido para acomodar outro recurso novo do jogo. Mas isso é assunto para depois.